Maravilhas daqui. E na edição de hoje do quadro Maravilhas daqui, a proposta é um passeio por uma Ciudad del Este que a maioria dos visitantes que passam aqui pela fronteira, e mesmo os moradores também, simplesmente ainda não conhecem. Está esperando o quê? A segunda maior cidade do Paraguai, que também é a capital do departamento de Alto Paraná, tem muito mais a oferecer a seus visitantes do que apenas lojas e shoppings nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade. Um dos atrativos em roteiro que pode ser feito de carro ou até mesmo a pé, com um pouco de fôlego e disposição, fica bem no centro da cidade, a cerca de 1,5 km da Ponte da Amizade. O Parque Verde, espaço urbano que recuperou uma área ambientalmente degradada, e é hoje um dos orgulhos dos moradores do lado paraguaio da fronteira. Colado no Parque Verde está outro cartão postal de Ciudad del Este, o Lago de la República, que também serve para o abastecimento de água de parte da cidade. Na mesma região, você pode conhecer também o antigo aeroporto Alejo Garcia, hoje ocupado por campos, quadras e espaços ao ar livre, e também a Catedral San Blas, a Biblioteca Municipal e o Estádio 3 de Fevereiro, todos situados aí não muito distantes dali. Ficou interessado? Uma sugestão de roteiro com a localização de cada atrativo indicada no mapa está disponível no site h2foz.com.br, com link também nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E, se você ainda quer compras, né, também tem shoppings fora do centrinho de Ciudad del Este, viu? Shoppings voltados para o público paraguaio, ou seja, diferentes, né, daqueles voltados para o público brasileiro ali na cabeceira da ponte. Enfim, vale a pena conferir os atrativos do lado paraguaio da fronteira.